Descontente com o que viu na net, vai se despejar no banho de água quente pra ver se melhora da virose e do estresse. Depois um golinho de aguardente pra limpar a mente com João Gilberto e uma boa corrente de pensamento bom, que é pra maldade não ficar por perto. Tudo que samba lelé queria era andar na rua de inventada, passear, montar na ventania, cavalgar a madrugada. Um pouco de ironia, bate com dunda batucada, libertar o coração. Oh,